Salvador, azul 4040 para sul de estacionamento 23. Tchau, Brenda Stark. Autorizado, azul 0. Salvador, muito bom dia, 3597 com a Índia, autorização Brasília 360, tá pronto para cópia quando tiver pronto. Eu tenho o pré-aprovado 380, o senhor aceita a guarda e a recoordenação? Aceito 38, 3597. Autorizado, Brasília, nível de voo 380, via Pesolu 17, subida Arbor Elefa, primeira curva direita após decolagem, cabeceira 10. O código transponder é 5071 e o controle em 120, decimal 8. Então ativo, senhorita, autorizado, Brasília, nível de voo é o 380, aerovia Pesolu 17, decola da pista 10 com a primeira curva direita, cumprindo o perfil da Arbor Elefa, transponder 5071, controle 1208, 3597 no portão 7. Correto, chão para puxa estacionamento. Portará. Salvador 4201, 147 estacionamento. É o número 2 no setor, aguarde, 4201. Escuta. 3290, estacionamento, portão 4. É o número 3 no setor, aguarde, 3890. Guarda 3290. Salvador, bom dia, 607. 607, aguarde um minutinho, qualquer Guarulhos. Tá indo, aguardando. Passou 4040, apertamos o galeão, 2 horas e 50 da economia, PLD 76. À direita, Indy Alfa, ponto de espera, chumito 8895, ajuste no 012. Bom, no 012, Indy Alfa, ponto de espera, latão no nosso irmão, muito obrigado. Paulo Tomador, Oxiné 621, na posição 1-1, pushback no funcionamento. Autorizado, 621, Chambrini Stax. Gente, repórter de Stax, na 21. Azul 4201, autorizado, pushback, funcionamento, portão 1, Chambrini Stax. Segue por tamanho, chamando a Stax, 4201. Gol 607, pronto para a cópia Guarulhos. Pronto, cópia 607, Guarulhos. Autorizado Guarulhos 360, via Pesolu no 6, subida será da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código transponder 5067 e o controle em 120, decimal 8. aprovado, 360 para Guarulhos, Aperto do Luno 6, da El, Leda, Bride, curva direita, decola da 10. 5067-208. Correto, senhor, para posicionamento. Deixa eu parar. Azul 4040 está autorizado. Perdão, tem condição de alinhar e decolar sem parada? Negativo, 4040. Alva Canais Corte, Federal 9970. Decolagem. Mantendo, posso esperar, 4070. We complete the approach, we're attack. Now, Salvador Tower, 11895. 11895, thank you, Salvador. Seis 171, passa para Clare nível 170, confere, chame agora o centro Recife, frequência 12519, alterna 133251. Recife 151, alternado 12325, dá 3, 71, bom dia. 13325, alternado. 3325, dá 3, 171, graças. Salvador, bom dia, Bonomia 412, posição 10, link na informação IG, autorização Recife. 642, autorizado Recife, nível de voo 390, via Peru 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, o código 5065 e o controle 120.8. Autorizado Recife, 390, via Peru 58. 8, decola, curva esquerda, Bucaracaju, são controle 1208, e o transporte 5065, voo 1642. Correto, senhor, para posicionamento. Camarim. Mantendo 0404. Salvador, na 62, no 129, 6h30, Guarulhos, para o táxi. Qual alternado, por gentileza? Campinas? Guarulhos. Táxi autorizado até através do portão 05, chame lá para prosseguir o táxi, puxa, 62 no 1. Gente, repórter através do 05, 62 no 1. Para o táxi azul 4201, no POB 103, 4h33, alterna Ribeirão Preto. À direita, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2-1895, o ajuste no 012. 62, direita, Alfa, ponto de espera, 2-1895, o ajuste 4201. Salvador, no voo, no 804, que vai entrar no 08. Sente, aguarde, 1804. Sané 62 no 1, táxi autorizado, pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame 2-1895, o ajuste 1012. Minha 12, táxi até o ponto de espera 10, após 2-1895, 62 no 1. Vacate the runway on your right, and call ground control 129, protection. Roger ground, 121.9, thank you. 4201, 4070, pronto. Bom dia, Azul 4201, após a rolagem da Aeronave da companhia Lima, mantenha 10. Lima, mantenha 10, pode falar isso. Aeronave da companhia, 430. Pro. 09970, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette. 4044. Puxa, tá no 08, chama pra gente táxi. Autorizado no 8, certo? 42, número de avanhã. O 642 pode puxar também ou não? Aguarde mais alguns instantes no 642. 42. Salvador, eu preciso 5594, eu preciso na Índia, possível coordenação do 15 da hora da região. Será recoordenada a guarda de trip? Na hora, Pedro. Então, 3890, puxa a cena no 04, chama pra gente táxi. Autorizado, chamar a táxi 3290. No 4040, decolou os 30, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 308, muito obrigado, bom dia. Bom dia, 6211, ponto de espera da 1-0, tá pronto. Bom dia, hoje é 6211, mantenha a ponte de espera da 1-0. Pronto para cópia Aracaju. Autorizado Aracaju, nível de voo 950, via Golf 677, subida por Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 5073 é o código transponder, 1208 é o controle. Caracaju, 5023, 1208, 3508. Correto, senhor, para posicionamento. Posicionamento. Com o 642, teria condições de efetuar o pushback sem interferir com o tráfego da companhia no 08? Afirmo. Autorizado, puxe. Chame para iniciar o táxi no 642. Autorizado, observando o tráfego no 08, chamaria para o táxi, vou no 642. Do 4201, vento 040 graus com 2 nós. Está autorizada a decolagem da 1-0. Decolagem, do 4201. Para 2000 pés, voltímetro no 0, 12, informe o localizador. Se identificou, chegada bom. Reportará no descendo para 2000, reporta no localizador, passarelo 2223. Ali mantém, meu Deus. Para o táxi Gol 804. 152 até o vento, 3 horas. Táxi autorizado até através do portão 05, chame no através do 05 para prosseguir o táxi Gol 1804. O táxi através do 05 aparecerá no 1804. Quatro dois zero um, decolou os 33, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 08, grato. Azul 4201. Contato radar sobre nível 360, perfil da EL, azul 4201. 360 da EL 4201. 642, 131 a bordo, Natal 315. Táxi autorizado até através do meia dúzia, chame-lhe através do meia dúzia para prosseguir o táxi no 642. Táxi autorizado até através do meia dúzia, chamaremos no voo no 642. Ataque Santa Rivas 90, tem 174, 3 horas Natal. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1012, TAM 3890. Direita Indy Alpha, 1012, TAM 3890. 1804 vai seguir o Airbus da TAM à frente, prosseguindo como número 2, ponto de espera vai chamar 2895, o ajuste 1012. Pega o TAM à frente, ponto 09952, ajuste 0092, voo 9952. Voo no 642, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar TOI 1895, o ajuste no 092. Pátio de Guerra, Alfa, não pode esperar 895, ajuste 62, voo no 642. Voo no 795, pronto para a Copa Brasília. Pronto para a Copa, voo no 795. Brasília, aprovado nível de voo 360, via peso Luno 7, subida Arbor, Elefo, primeira curva direita, após a decolagem, o código 5077 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Brasília, 360, via peso Luno 7, decolagem da pista 90, Arbor, Elefo, primeira curva direita, 5077, 120, decimal 8, voo 1-7-1-7. Correto, deixa eu ficar puxando na mesa. 1-7-1-7. 1-3-3-2-5, boa viagem. 1-3-3-2-5, alterando 2-5-1, obrigado. Nesse trecho aí da Alfa. Ah, tá bom. Muito obrigado. É que realmente, visualmente, a gente não consegue enxergar nada, isso atrapalha bastante a vida. Vai brincar pela informação. É, realmente atrapalha bastante. Essa noite mesmo a gente teve uma situação aqui na aeronave que ultrapassou ali, ingressou na Juliette, causou um atraso aí de 20 minutos para os colegas seus aí. Ah, ok, obrigado. Hoje é 612 no Uno, livre decolagem da 10, vento de 020 graus com 2 nós. Livre decolagem do 062, 1-9. Confirme o tráfego que chamou para pushback e estacionamento? Eu vou no 607, pushback no... e estacionamento no 5. Tá autorizado, chama para início do táxi no 7... no 607, corrigindo. 607 autorizado, chama para o táxi. Bom dia, Salvador, eu vou no 897. 897, aguarde cópia com fins. Aguardo, pode adiantar a subida, por favor. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Salvador, bom dia, o azul Alfa Xadrez X. Livre ingressar a linha e mantém a 1-0. Linha mantém a 3-2, chama 0. X. Prossiga. O Alfa X-Ray X solicita autorização de reboque do pátio 3 até o piquete número 8. Aguarde para o reboque Alfa X-Ray X. Ok, aguardo. 08621, graças, bom trabalho. Pronto, cópia 897. Com fins aprovado, nível de voo 360, via peso Luno 6. Subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5102 e o controle em 120, decimal 8. Está autorizado com o PINS 360, Perzulu 16, da Eli da Brito com curva direita, cena 5102, controle 208, voo 897. Correto, só para posicionamento. Camará. Voo 97, no 5, autorização, portback, chamamento, portão 9. Voo 7, no 5, autorizado, portão 09, champanhe de táxi. Certo, posicionamento no 9, voo 97, no 5. Sou eu, voo 904, só espera pronto, tá, 10. Voo 904, bom dia, alinha e mantenha a 10. Bom dia, Lima, tem a 90, 904. A3890, decolou de Salvador aos 40, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. Controle 208, 3890, muito obrigado, bom dia. Azul 4201, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3890. Contato radar, sopa nível 330, perfil Puka. 330 Puka, tá 3890. Para o táxi, voo 9607, a bordo 183, 3h24 de autonomia, alternativa Galeão. Táxis autorizados via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1012. Pátio, Índia e Alfa, 1012, 1895, 607. Mansão, Índia. 9990, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada a mar e desça para 2000 pés, altímetro no 0, 1, 2, 21, andar. Autorizado a mar e 2000 pés, certeza, 1090, bom dia, o ar total 990, graças, bom. Autorizados via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1012. Ajuste 1012, autorizado Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, pronto, 2895, 1017, 1015. Bom dia, bom trabalho. Questionamento 3597. Está 3597, gente, aguarde. Vou andar 3597. 3557, está na minha escuta? Tem uma previsão de quando ele iniciará o pushback? Controle em 120.8, bom voo e bom dia. 128, muito obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, mais uma vez, bom dia, Gono 804, decolou na sexta. Bom dia, contato radar, sobre o nível 360, perfil da Elsa. 360 da Elgo, 1804. O Gol 642, livre a decolagem da 1-0, vento de 0-2-0 graus com 2 nós. Livre decolagem no 0, Gol 642. O Gol já passou, senhor, está autorizado? Afirmo, já prende de táxi. Autorizado, importará táxi, então 357. O 642 decolou de Salvador aos 45, chame o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, quando 642, bom dia. E ou no 715, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, vou no 715. 0 Vifupuca, bom no 642. Tô vendo com 390, bom no 642. Gol no 607, o vento é variável do quadrante nordeste com 4 nós, está livre de decolagem da 120. Sente livre de decolagem, 607, pista no 0. No 7 ou no 5, ali mantém na 1 no 0. Ali mantém na 1 no 0, ou no 7 ou no 5. Afirmativo, estabilizando no localizador 2223. Já tem a pista vista. Complete a aproximação, chame torre de 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Trip 5362, desça para 2000 pés. Ajustou, tinha 890, 2 e informe no localizador. Desce para 2.000 pés com ajuste no 0 no 2 e informará no localizador. 5362. 2223. Passaredo 2223, bom dia. Complete a aproximação, aguarde pista livre. Tem um gol na cabeceira agora, prestes a iniciar a rolagem. 2223, aguardando. Uno 607 decolou aos 47, chame o controle em 1-19, corrijo. 1-20-8. Bom voo e bom dia. 208, bom dia, 607. Zona 90 da TAM, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12545, até 12085, boa viagem. 12545, 2085, 3890, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Gol 907, está na Dael 1700. 1007, contato radar, sobre nível 360, perfil Dael. 360, Dael, Gol 607. Tipo 5362, reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo, 5362. Total 9990, reduz a velocidade para 2190 nós. Reduzindo 2190, total 9990. Livre decolagem, pista 90, 107, eu mantenho. Pedro 2223, cheque o trem, o vento é de 030 graus com 4 nós. O altímetro 1012. Está autorizado o pouso na cabeceira 10. Baixado e travado com livre pouso na 10. Passaredo 2223. 5362. No localizador da 10. Completa a aproximação, chame 2-5-9-5, bom pouso. Vai completar e chamar todos, 102-900 graus, 102-900. Total 9-9-0, reduza para 180 nós. Reduzindo 180. Uno 715 decolou 50, chame o controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 208, feliz ano novo aí, obrigado, até bom dia. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado, bom ano novo a todos. Novamente, boa viagem. Olá, Salvador, bom dia, voo no 715. 715, contato radar, sobre nível 360, perfil Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa, voo no 715. Que aguarde um instante, o 3517. Controle autoriza o voo no 642, a prova de Aracaju. Aguarde um minuto. Obrigado. Passaredo 2223, no solo 51, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha um bom dia. 219, bom dia. Solo, bom dia, passaredo 2223, de Bruno. Bom dia, passarinho. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Tiro 013, para livre pouso na 10, trip 5362. Vai aguardar apenas a passagem do passarinho, tá? Ingressando em breve do parte 3. Total estabilizando o lock. Complete aproximação, chame 2-18-95, bom pouso. 2-18-95, obrigado. Que após o trip na curta ali, mantém preparos para a decolagem, então logo autorizado. Após o trip na curta ali, mantém seu 3597. Torre, o total 9910. Estamos estabilizados no localizador a 3 milhas e meia do espaço. Total 9910, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Então, na nave da TAM, ingressando agora na pista, prestes a iniciar a rolagem. 9910, ciente. Trip 5362 no solo aos 54, chama o solo 21.9 para o táxi, tenha um bom dia. Vai chamar o solo 1219 graus, até daqui a pouco. Rota 3507, está autorizada a decolagem da 10, vento de 020 graus com 3 nós. livre, decolagem 10 35 no Norte. Táxi autorizado, Alfa Juliette para o Pat 3. Táxi autorizado, Alfa Juliette para o Pat 3. Salvador Gol 1897 no 06, puxa acionamento. Autorizado 1897, Antoniche Táxi. Chama táxi. Total 9910, cheque o trem, o vento é de 030 graus com 2 nós, o altímetro no 013, está autorizado o pouso na 10. Com no 013, o contínuo baixou e travou, temos livre o pouso na 10 total. Afirmo, pronto para a cópia, R5973. Autorizado Recife 310, via Peruísque 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no 0, o código transponder é 5116 e o controle em 120 decimal 8. Correto, chama para puxar o acionamento. Bora. Cinco no sete, pode voar Arbor. Oi, Arbor. Obrigado, 3597. Passarinho 160, Centro Recife, frequência 1260, tem 288, boa viagem. 260, 288, obrigado, até a próxima. Enquanto na ponta aqui, sola após a passagem da aeronave da trip, iniciando o rebote. Total 9910, no solo 57. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. 1219, muito obrigado, bom dia, até a próxima. Indy Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 10013. Bate Indy Alfa, ponto de espera, 1895, gol 1897, grato com você. Salvador, bom dia, total 9910, livrando a segunda. Total 9910, táxi autorizado via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, total 9910. Aguarde, copy Galeão, tô 3153. Solo, Salvador, bom dia, Mike. Como é que tu veio, hotel? Confirme? Mike, X-Ray Hotel. Chame o solo em 121.9, ok? Mike, X-Ray Hotel. Então 3153, pronto para cópia, Galeão? Pronto, cópia. Autorizado, Galeão, nível de voo 380, via Peruzulu no 0. Subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. o código 5113 e o controle 120.8. Mantenha me escuta, Mike Axel Hotel. Autorizando Galeão 380, Aperzulu 90, da El Linda, Bridge, curva de 5113, é o transponder 208, controle na 3.1. Correto, chama para posicionamento. Chama posicionamento. Total 9910 vai manter posição antes da Juliette. É, a gente vai manter posição antes da Juliette, 9910. Alpha X-Ray Echo, está autorizado o reboque até o portão 08 do pátio principal. Informe término do reboque. Ok, é, X-Ray Echo até o 8, informarei no término. Mike X-Ray Hotel, confirme a posição que se encontra e a posição de destino no reboque. Bom dia, pátio 3, posição 8. É, preciso pessoal para o pátio 1. Entendi que o senhor está no pátio 3, posição 08, quer prosseguir para um reboque para a posição 03 do pátio principal, é isso? 06. Meia dúzia, agora sim. Aguarde para o, push, para o início do reboque, Mike X-Ray Hotel. Abstacargo 6570, pronto para a cópia Recife? Afirmativo. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, o código 5124 e o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, 350 para Recife, conforme o seu estado, quero ver a Peruísque. Oi, Cuca, Aracaju, coisa esquerda, coisa de colagem, seu nome pode me responder 5124 e controle na frequência 120.8, informa que solicita acionar os motores na posição para posterior futuro. 6570, o cotejamento está correto, a última solicitação não compreendi, que está muito baixa a transmissão, poderia repetir? Posso sim, solicita acionar um dos motores na posição para posterior pushback. Sim, de, em coordenação com a Infraero, está autorizado, chame para o pushback. Tamo ali. Total 9910, ingresso Juliette para o, para o pátio 3. Juliette para o pátio 3, total 9910. Indicado pela Infraero por a remota meia dúzia do pátio 3. Meia dúzia no pátio 3, obrigado. Paulo, Salvador, Azul, Alpha X-Ray Echo, informa o centro do reboque. Sente o Alpha X-Ray Echo, bom dia. Bom dia, senhor Grato. VIP 5514 na escuta do solo. Teria um estimado para iniciar o pushback? Acredito que mais 5 minutos. Sente. Andrezano 53, pushback, treinamento, posição 0 daí. Zuno 53, portão 02, autorizado, chama táxi. Chama táxi. O aviso 6570 para pushback, seu nome? Ok. Autorizado no pátio 3, chama ataque, sabe? Aviso 6570. Inicia, chama ataque, 6570. Oito, nove, sete, chama Recife, 5594 chamou para o antar push? Espera lá. Trip 5514, coordenem com a equipe de parte, chame pronto para o táxi. Para informação, tem o 767 da AVE, você está realizando no, na remota 10 à sua direita, ok? Paciente, Trip 5514. Paulo Santos, sucesso para o táxi 176, a bordo, autonomia 3 horas e 40, alternando Campinas. 153, autorizado táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0, 13, tem um bom voo. Autorizado via Índia, ponto de espera da 10, 1895, obrigado, Índia. Para o táxi, para cá, no 0, tem 02 a bordo, 2 horas e 40, alternando Natal. Avião 6570, autorizado táxi em frente, segunda à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajustado 10-3, tenha um bom voo. Segue o TAM, ponto de espera 095-613, de Bota Barba, bandido. Dia TAM 3153, ponto de espera 10, próximo. TAM 3153, bom dia, autorizado a decolagem da 10. O vento é calmo. Autorizado a minha decolar 10, 3, 1, Avisa cargo como número 2, no ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10, 13. Tem um bom voo, trip 5594. Autorizado em frente, parte 3, parte 1, seguindo o Avisa, até o ponto de espera 10, 1895, com 1003 e o 5594. Salvador, bom dia, passageiro 2223 para a Vitória da Conquista. Passageiro 2223, bom dia, Vitória da Conquista, ao nível 180, pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa prossegue direto Obdude e direto Vitor Charlie Oscar, conforme a rota do plano. O controle em 120.8, aciona 5127, passaredo 2223. Afirmativo, está autorizado no 80 para Conquista, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, Obdude, depois VCO. Controle no 208, 5127 no transponder, vai chamar para pushback acionamento. Correto, passareiro 2223. Mike X-Ray Hotel, mantém a escuta. O Rio 5973 na escuta. 5973, pronto. Teria um estimado para iniciar o pushback? O Mike X-Ray Hotel totalmente pronto para iniciar o reboque? Autorizado, agilizando o quanto possível, reporte para ingressar no pátio 1 no Mike X-Ray Hotel. Obrigado. 80, saída da Elf. 380 da Elf, 3, vamos ver o que é. Autoriza direto Leda por 3053, está visual. Mil direto Leda. Beleza? Após 2000, direto Leda. Avisa 6570, decolagem autorizada, da 10, o vento é calmo. Iniciando 6570. DIP 5594 após o Avisa alinhar e manter a 10. Após o Avisa alinhar e manter a 3554. Oh, Salvador, bom dia, 3384. O 384, bom dia, Salvador para Maceió, nível 190, pronto, cópia. Pronto, 5324. Autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador em 120.8, aciona 5132, o trip 5384. Autorizado então, nível 190 para Maceió, via Golf 677, cola da 10, primeira curva à esquerda, realiza Puca, de controle 308, onda 5132. O cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionar o trip 5384. Chamará pronto. Quatro, decolagem autorizada, dá 10. Vento 40 graus, 5 nós. Decolagem autorizado, 5594.